sabe bem o que faz pra me chamar a atenção. Você tem tudo nesse jeito provocante e sensual, tudo que se espera da mulher ideal. Porque você, meu bem, é meu símbolo sexual. Porque você, meu bem, é meu símbolo sexual. Porque você, meu bem, é meu símbolo. Vazio, ninguém mais pode entrar. Não vou sair desse lugar. Até

satélite. Via satélite. Digital. Para todo o Brasil. Rede SomZumSat. Informação com credibilidade e compromisso com você. Acompanhe diariamente as notícias do seu dia a dia acessando o portal cearagora.com.br. A notícia sem meio termo. cearagora.com.br. Nada fica pela metade. De geração em geração, J. Patrício Metais compra sucata ferrosa e vende materiais. Brocas para perfuração de poços de água e inox, buchas, metalização, recuperação de peças, só é quem faz. Corte em CNC, serviços e muito mais. J. Patrício Metais, J. Patrício Metais, compra sucata ferrosa e vende materiais. Virando nossa última hora de hoje aqui do nosso Domingando. Vamos até às três. A rádio mais popular do Brasil. Domingando. É nós, Zé das Tapiocas. Audiência total. 2 horas em ponto, agora 2 em ponto. Deixa eu mandar um abraço aqui pra galera do Circo do Palhaço Tripinha. Bora, Tripinha. Um abraço pra todo mundo aí do circo, é muito legal. O Circo do Palhaço Tripinha. Se você vê anunciando aí na sua cidade o Circo do Palhaço Tripinha, vá prestigiar porque é muito legal, é legal demais. Obrigado aí, Tripinha. Obrigado aí pelo carinho de toda essa moçada dos circos aí, né? Sempre em uma cidade diferente, levando alegria pro povo, né? Vá prestigiar. Chegou um circo na sua cidade, vá prestigiar. Um abraço aí para todo mundo dos circos. Bora. Quem tá na linha, quem tá no zap? Bom dia, Zé das Tapioca. Aqui quem fala é a Fátima, de Guaraciaba do Norte. Gostaria de ouvir a música do Júnior Viana, Mundo Doente. Ofereço pra você, pra todos meus familiares e amigos, e pra todos da rádio. Zé, tu é demais, macho. Na hora. Melhor programa do Brasil, viu? Valeu, vamos ouvir. Uma das músicas mais lindas de todos os tempos, sucesso do vaqueiro, essa daqui vai ficar na cabeça. E vem a paixão de vocês. Vem com Viana, vem com o vaqueiro, vem com Viana, é banha de graça, é o vaqueiro, muito forró. Oh, canção. Eu sou do tempo que só tinha carta, que não tinha e-mail, que as lembranças eram um retrato na parede. É quem matava a sede. Eu sou do tempo que palavra valia mais do que qualquer contrato. Não precisava de cartório pra homem do mar. Um aperto de mão selava o nosso acordo. E hoje o mundo mudou, ficou diferente. Ninguém vive mais, vive a vida da gente. Ai, que saudade de antigamente. Era um retrato na parede. Da água de cacimbo é quem matava a sede. Eu sou do tempo que palavra valia mais do que qualquer contrato. Não precisava de cartório pra homem do mato. Um aperto de mão selava o nosso acordo. E hoje o mundo mudou, ficou diferente. Ninguém vive mais, vive a vida da gente. Vai que saudade de antigamente. Eu sinto falta de antigamente. Zap! Quem tá na linha, quem tá no nosso Zap Zap? Cadê? Bom dia, José das Tapioca, que é Alice de Bachelard de Pur. Escuto pela São Zonçado de Guaraciaba. E gostaria de ouvir uma música do Nelson Ned, uma tarde de domingo, para mim curtir e oferecer para você, Zé, pra Maria e a todos que estiverem na curtição do programa. Valeu! E um bom domingo. Valeu! O nome da música é Domingo à Tarde, com o nosso saudoso Nelson Ned. O que é que você vai fazer domingo à tarde? Eu quero convidar você para sair comigo. Passear por aí, numa rua qualquer da cidade. Vou dizer pra você tanta coisa que a ninguém eu digo. Eu não tenho nada pra fazer domingo à tarde, pois domingo é um dia tão triste pra quem vive sozinho. Quando eu vejo um casal namorando, é que eu sinto a verdade. É tão triste passar o domingo sem ter um carinho. Se você também vive tão só, sei que vai me entender. Sem amor é muito mais difícil a gente viver. Pela última vez me responda, mas diga a verdade. Sair com você domingo à tarde. Responda, mas diga a verdade, pois eu quero sair com você domingo à tarde. Bora no zap! Zap, quem tá na linha, solta aí, menino, vai. Boa tarde, Zé das Tapioca. Eu sou Estênio aqui de Santa Quitéria, estou ouvindo pela 97.3. Eu gostaria de pedir uma música, Minha Pequena Eva, com a banda Rádio Tax. Eu ofereço para todos os amigos aqui de Santa Quitéria. Zé, tu é demais, mano. Domingando! É o fim da

Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou. E colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda há tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, pra lhe entregar quando ele aqui chegar. Família no farol, uma dona de casa na porta do banco, um adolescente na escola, uma criança de bala perdida. Quem financia a violência é o tráfico de drogas. E quem sustenta o tráfico é você. Se você for comprar, lembre-se do preço. Associação Parceria contra Drogas. Quem leva vantagem, quem leva comissão, quem leva propina, leva muito mais do que isso. Leva embora a dignidade, a honestidade, a cidadania. Leva embora o futuro do Brasil. Leva tudo. E você não vai fazer nada? Corrupção não leve, não aceite, denuncie. A doação de sangue é um gesto de amor à vida. Se você está saudável, tem entre 16 e 69 anos, pesa acima de 50 quilos, atenção. O Hemoss precisa de um tipo de sangue, o seu. Abrace esta causa e doe sangue pelo menos duas vezes ao ano e seja um doador fidelizado. Hemoss. Apoio desta emissora. Escuta, Paula. Vou ter que cancelar a viagem no fim de semana. Ah, sério? Sério. Fui escalada com acidente de trabalho na sexta-feira à tarde. Vou perder a mão. Mas assim, de repente? De repente não. Tem dias que isso tá pra acontecer. É. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Via satélite. Bora, estamos de volta. Obrigado aí pelo carinho da audiência, viu? 2h21 agora, 2h21. Boa tarde aí pra todo mundo. Quem tá na linha? Solta aí, cadê? Boa tarde, aqui é Eliane Silva, da cidade de Aguaruana, que escuto pela filiada Rádio Russas. Queria ouvir Dois Fugitivos com Simone Mendes. Pronto, nós vamos ouvir agora. Vai, toca pra ela. Quem manda é o ouvinte. Simone Mendes. Eu fiquei com uma pessoa e já tinha outra pessoa. Foi sem pretensão de traição. Eu deixei um solteiro.